Alfins autorizado, 340, nível decola da 10, com primeira curva à direita na saída Arbor Ele. Alfins Hugo 21, é a primeira aerovia que intercepta, após conforme rota prevista no plano de voo. Transponde 5521, controle 119, decimal 35. Caso 4040, manter escuta, galera. Ok, está aprovado, com 340, saída Arbor, e transponder 5580, controle 1935, confirmando após Arbor, no plano de luz 21, após a rota de plano de voo. Só corrigindo a saída, a decolagem da pista 17, com curva direita como cotejada anteriormente. Ok, mantenho então a pista 17, com curva direita, pronto para pushback acionamento na posição 9. Sente azul 4040, forma o pneu, transponder copiado, por gentileza. Transponder 5521. Sente cotejamento correto, já pronto para pushback. Afirmativo. Sente autorizado, reporte táxi. Puxa autorizado para o 17, chamar a táxi. Azul 4040. azul 4040 está pronto para o passe. Informa 107 a bordo, um alternado de galeão, autonomia de 3010. Azul 4040, autorizado o táxi até a interseção Lima. Na Lima chama a torre 1 no noite, decimal 900 para ingresso na pista 1. Ação azul, o táxi para a pista no 7, interseção Lima, chama a torre. 1895, confio. 1895, confio. Salvador, muito bom dia, o azul 4040 para Graça Lima. Azul 4040, autorizado, parte de via pista, está captando no site, reporte alinhado e pronto. Parte de retorno via pista e chamará a linha de pronto no site, o azul 4040. Aeronáutico modulo 6225. 6225, está 81 milhas no Nordeste de Salvador, serviço radar. Está autorizado voar na prova VR, reporte para modificação, chame quando pronto para descida. Altímetro em Salvador, no 090. Desça para o nível de voo na 00, que vem agora na 00. Bahia 225, desça para 3.000 pés, altímetro 0.0. 3.000 pés, 1.0, 1.0, chinelo 625. Zero 40 ao 21, chama controle 1-19935, bom dia. 19935, muito bom dia. Controle, bom dia, o Azul 4040. Azul 4040, contato radar, sigla para emissão de voo 340, via saiu da Árvore. Árvore 340, o Azul Azul pode voar pela Elefa 4040. Autorizado. Elefa 4040. Paulo Salvador, é o Avianca Oscar 90 kg. Acho que 90 kg preciso. Solicito autorização para reboque do Pinger 7 para o Pinger 5. Continua a posição que se encontra. Pinger 7, pátio 1 para o Pinger 5. Autorizado, é pátio 1 ali dentro. Ok, muito obrigado. 3040, mantenha a alfa, aguarde coordenação. Ok, aguardo. O 4040, Centro Recife, orientou que mantivesse a saída, o 4040. Muito obrigado, sim. Mantendo a saída. 040, chame Centro Recife, frequência 126.0, alterno 28.8. 210-288, bom dia, 40-40. Bom dia. Cancelamento, vai para o visual da presente. 225, regra de voo modificada 0730, desça para 1.500 pés, altímetro 0.0. Tem conhecimento da posição CAs antiga rotatória nos corredores visuais de Salvador, 6225? Gente, 6225, mantenha a proa do VR Salvador, chame quando visual com o campo. Vai manter a proa do VR e chamar a visual com o campo. É 225, tem condições de, mantendo-se em regras de voo visual, voar para a posição pelo? Posição pelo tem sim, o Xandero 6225 mantendo o voo. Afirmativo. Pelo da presente, o Xandero 6225. Afirmativo, apenas para manter-se em regras de voo visual, a posição rotatória, a antiga rotatória no caso, CEASA, ela fica mais ou menos como se eu estivesse voando na proa de pelo. Okay. 325, a respeito da posição fica agora a meia dúzia de milhas e meia da sua presente posição. Paulo Salvador, Avianca Oscar 90 quilos. Tente, confirmando, já finalizou o reboque na posição 05 visual, contra. Ok, muito obrigado, bom dia. Bom dia. Reporte visual com a final da 17. Ok, vai reportar. Romeo 25, ouvindo visual com a pista 17. Gente, chame a torre, frequência 98.95. Torre, bom dia, Oxanero 625. 225, autorizado por pistão 7, o vento 070 graus, 079. Teve pouso, Oxanero 225, Sol 37, libera esquerda. Na Lima, para o inverso no pátio 1, no chame solo. 121, décima 1. Oxanero 6225, bom dia, táxi via Pátio 1 no hotel Gate 06. agora farol na meia. Azul na meia, sendo identificação, chegada a golfe autorizada. Pensa para 4.000 pés, que é na 0 na 0. 4.000, chegada a golfe autorizada, gol na 9, corre. São 38 no meio, que é a identificação, chegada na área autorizada, desça para o nível de voo na 00, que é legal na correção, desça para o nível de voo 050, altímetro na 0 na 0. São 38 no meio, desça, mantém o nível de voo, correção, desça para o nível de voo 050, que se considera a restrição de altitude na posição mais. Desça até o nível de voo 100, sobre a restrição em Tabog. Após Tabog, está autorizada a descida do 100 para o nível de voo 050. Voo no 093, acione identificação, chegada bom, foi autorizada, desça até o nível de voo 190, altímetro no 090. 090, posição 290 agora, afirmativo, devido ao tráfego da companhia, agora na posição de 11 horas, a 1,3 milhas, passando o nível de voo 185. Na 093, confirma a velocidade de cada? 2409. Aciona identificação, chegada bom, foi autorizada, desça até o nível de voo 200, QNH 10, 10. Até o 200, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, tirar foto da 0800, é isso aí? Acima TV aí, eu tenho que ter rito, pistola 0, tá 3597. Quando 0804, tá fazendo? Afirmativa, número 3 na aproximação, até então, no sequenciamento que eu tenho aqui agora. E mesmo o estimado para a abertura da pista sendo 0800, a gente só pode autorizar o procedimento a partir da liberação da infraero pela, da liberação pela pista, da pista pelo infraero. 2509 indicado inicialmente. 093 e autorizado descido até o nível de voo 150. Com 9996, confirma a velocidade indicada que está empregando. 2069. Controle? 2069. Silêncio. E 517, desça para o nível de voo 180, informa o tráfego posição de 12 horas nas 5 milhas, é um Boeing 738, cruzando o nível de voo 185 e descidão na 50. Tráfego, agora para o 996, confirma a razão de descida? A 9.600, Gol na 093 e autorizado descida até o nível de voo 100. 100, 100. 3597 e autorizado descida até o nível de voo 130. 99, efetuando desvio à direita pro a 230 por aproximadamente umas 15,5 feita a fora. Gente, 9996. Cliente, confirme, apenas confirmar controle devido a desvios. Salvador, bom dia, tá 3153, informação Charlie. 3153, informação Charlie, confere. Aguarde uma resposta para a saída da El. Sim. 5973, vai ser a identificação chegada à área autorizada, prepare e espera sobre a posição ITAP, desça até o nível de voo 080, altímetro no 090. Pela 0935. Gol 9996, confirme mais quantas milhas irá manter a presente pro O. Gente. Gol 9093 e autorizado descida até o nível de voo 070. 070, vamos 09. Atrás, instalador, bom dia, Rio 5975, vem pra cá. 5975, aciona identificação chegada à área autorizada, prepare espera no nível de voo 090. No nível de correção, na posição Mari, QNH 1090. QNH 1090, na posição Mari, mostra pela direita, pela esquerda, senhorita. À esquerda, 5975. Espera padrão então, 090 e Mari, 5970. Aqui 30, para o nível de voo 0590. 3597, deixa até o nível de voo 090, QNH 1090. 090, tá, 3597. 5975, reduz a velocidade indicada para 2509. Mantendo 240, senhorita. Gente, grata. Piloto no meio, confirma a velocidade indicada que está entregando. Está mantendo 250, gente. Gol 9093, e autorizado descido até o nível de voo 050. Salvador Buenas, esse é o Federal 9970, tem uma informação grande. Está cruzando o nível 230 para 1970. 9970, sendo identificação, deixa até o nível de voo 190, QNH 1090. Nível 10, 190, Federal. Federal 9970, prepare e espera sobre a posição Mari. Gente. Gol 1093 e autorizado descida até o nível de voo 090. 093, é o 0... 090, no 093, devido à aeronave da companhia anteriormente informada. Sim, 090, 597, já autorizado descida até o nível de voo 100. 100, no meio, confirma intenções, deseja iniciar a espera sobre a posição pelo ou prosseguir até a posição duna para espera. Mas prosseguir, nós estamos programados para passar o marcador de espera ao 00. Afirmativo, no entanto, só posso autorizar o seu procedimento após a liberação da infraero. Mas não é para a duna e receber espera em duna ou no 9996. Gente, deixa para 3 mil pés, 9996. Gol 9093, desça até o nível de voo 070 e faça espera sobre a posição pelo. 070, órbita em pelo, 093. E 597, reautorizado, descida até o nível de voo 090, faça espera sobre a posição pelo. Federal 9970, apenas para informação, o tráfego que irá proceder na aproximação é o tráfego da Rio, agora a 12 horas, 9 milhas e meia da sua posição, passando o nível de voo 195 em descida. Gente. Confirma a razão de descida? 3.7. Gente, Federal 9970 agora irá nivelar no nível de voo 190. Está autorizado descida com razão máxima de 2 mil pés por minuto quando for reautorizado novamente a descida. Ela foi para o tráfego anteriormente informado. 0090, 3.7. 3597 Ciência. Com 975, ele é autorizado a descer até o nível de voo 120. 120, 975. Então, 3896, faça espera sobre a posição ITAP, no nível de voo 050. Espera sobre ITAP, 3896. Voo no 093, desça para o nível de voo 060. Voo no 093, 060. Então, 3597, desça para o nível de voo 080. Para 060, dá 3597. 5973 já é autorizado, descida até o nível de voo 070. É autorizado para 70, 5973. 5975 já é autorizado, descida até o nível de voo 110, reporte iniciando espera em Mari. Yes, iniciando no momento, espera em Mari, no Rio 5975 já é autorizado 110. Negativo. Sideral 9970, desça para o nível de voo 160, faça espera em Mari, reporte iniciando. Sideral 9970. Sete, 160, eu reportarei. Dou espera na posição pelo voo 160. Gente. Nove na meia, faça a espera sobre Duna, reporte iniciando. Gente, vai efetuar em Duna, reporte iniciando, 9996. 597, desça até o nível de voo 070, que é minha Dauna 020, faça espera em pelo, informo que será o número 2 na espera sobre a posição pelo. Número 1 é o tráfego anteriormente informado, ponto 738, mantendo o nível de voo 060, o T3597. Gente, no próximo frente, espera em pelo, desce até o 070, T3597. Controle, o sideral 9970. Sideral 9970, prossiga. Nós temos condições de pousar na pista 17. Eu solicito a interferência para interceptar o localizador e, quando é visão, aproximar para a pista 17. Ciente, 9970, informo que devido às aeronaves no sequenciamento para a pista 10, ao ser sequenciado para a pista 17, será vetorado para o setor norte do aeródromo, devido às aeronaves mantendo espera nas posições da STAR, a baixa altitude, 9970. Gente, mas vai fazer a restauração para o localizador? 970 poderá ser vetorado para o localizador, no entanto, será vetorado para o setor norte do aeródromo e após será vetorado para o localizador, devido à aeronave fazendo espera sobre a posição Duna, mantendo baixa altitude no caso a 3.000 pés. Ah não, aí o teto amigo 700, né? Confirme? O teto amigo 700? Afirmativo, então eu acabou de informar que iniciou uma chuva leve sobre o campo agora. Ah, então vamos até lá, então. Gente. Quanto tempo mais aguarda o 9996? 9996, ainda não temos previsão de pista, da abertura da pista. 9996. Tem previsão. Nove no meio, correção. Atenção às aeronaves de estudo controle, informe que a pista está disponível e aguardem para o sequenciamento. 9996, ciente, valeu a aproximação? 9 na meia, dando espera sobre a posição Duna, deixa para 2010, que me agarra 1-0-0, autorizado a final do procedimento de aliança que tem pistão 0, chame estabilizado. Afirmativo, autorizado e SV, portão estabilizado, igual 9-9 na meia. 5973, informo que há uma aeronave mantendo espera sobre a posição ISAP no nível de voo 050, desde até o nível de voo 060. Ciente, tem contato de Ciente, 5973. Bom dia, 5975, está mantendo 190 em órbita, sempre mais. Federal 9972, desce até o nível de voo 170 e faz espera sobre a posição Mare. Já está aberto ao número 7 no sequenciamento. Faça espera sobre Mare e desce até o nível de voo na 70, Federal 9972. Então 38 no meia, abandone espera sobre a posição ITAP, voe para a posição Duna, deixa para 3.000 pés, QNH 1-0-0. Positivo, lá no Duna, 3.000 pés, 3.000 pés. Número 1-0-9-3. Número 3 na aproximação, 1-0-9-3. Mantendo 60 em órbita, voo 1-0-9-3. 1-0-9-3, abandone espera sobre a posição Pelo. Curve, correção, com curva na PRO agora 260, no 903, 1093, da Gol. Ok, já tinha iniciado curva direita, vai voltar para a PRO 260, vou no 093, curva pela esquerda, mantendo 060. Afirmativo, no 093, desce até o nível de voo 050. 050, no 093. Sina. 209. Chante, 5975. Abandone espera sobre a posição Mari. Agora na proa 360, o Rio 5975. Gente, vai abandonar na proa 360, Rio 5975. Afirmativo, desse está autorizado até o nível de 1080, o Rio 5975. Descendo para o 080, 5975. Na 3597, abandone espera sobre a posição Pelo, complete com curva direita para a 250, o está 3597, desce até o nível de voo 060. Correção, mantém o nível de voo 070, está 3597. Então mantém o 070, direita para a 250, está 3597. Sideral 9970, desce até o nível de voo 120, Sideral 9970. Gente, descendo 120, mantendo a órbita. Relativo. 093, mantendo pro 260, atingindo 050. Coluna 093, curva esquerda pro 180, correção pro 190, desça para 4.000 pés, 1093, seu limite é o QG Mike 070 de Simbra, 1093, desça para 4.000 pés. 4.000 pés com pro 190, bom, 093. Com 9996, confirme estabilizado? Afirmo, estabilizou agora, vou 9996, né? Com 98, decimal 95. 2395, pode ir. 3896, vista para 2000 pés, QNH 1-0-0, autorizado a final do procedimento LSX-REI, pistola 0, chame estabilizado. Para 2000, vai informar, 3896. Com 1093, completo com curva esquerda, PA 120, correção 120, reporte estabilizado na final do procedimento, vista para 3000 pés, 1-0-93. 93-320-3 do pé. 5973, desça para o nível de voo 050, abandone espera sobre a posição ITAP com curva à esquerda, complete com curva à esquerda para o A0, 1-0. Ok, descendo para 50, com curva à esquerda, abandonando ITAP na proa 010. Então 3597, informo que agora será o número 5 na aproximação. Número 5, 3597. 093 está livre do localizador? 0